que provações vou enfrentar, deserto e escassez vou encontrar, mas no final eu sei, vou avistar a terra que emana leite e mel. Abro mão do meu eu, de tudo que há em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixo tudo pra trás,